a maior caridade e a sua divulgação. E a gente podia fazer tanto. Nós somos muitos, não somos poucos, não. Há muito espírito enrustido, não é? Há muito espírito enrustido com vergonha de assumir sua condição. E a gente ter a coragem do Cristo, de se dizer espírita, de vestir a camisa, sou cristão, aborto não. Não, mas vão dizer que eu sou fanático. Meus amigos, ser fanático por Jesus é melhor do que ser fanático pelos bens da matéria, pelo álcool, pelo vício, pelo sexo, pela maledicência, pela fofoca. Claro que com bom senso, porque Allan Kardec era o bom senso encarnado, nos dizia Camille Flammarion, no momento do seu funeral, o maior astrônomo da França em sua época. Então a gente ter o bom senso, o equilíbrio, ter essa consciência de ajudar a doutrina espírita. Eu estou um pouquinho perdido com o horário, a gente até 5h30, não é? Eu falei até às 5, nós vamos falar uma hora mais, então tem mais um pouquinho ainda, porque eu tenho outra palestra hoje à noite. Vamos gravar um CD completo hoje, 80 minutos, sobre Jesus como psicólogo. Vamos lá? Quem tiver que se ausentar, não tem problema, tá, pessoal? Porque a gente vai estar filmando essa palestra, uma palestra nova, entre aspas, assim, ela tem alguns acréscimos, vocês fiquem à vontade, eu não vou ficar chateado. Mas Jesus vem nos ensinar, então, desapego do passado, deixar o passado passar. Pegou, como eu disse, aqueles homens pecadores e transformou em arautos do Evangelho. Maria Madalena, depressiva. Vamos ver Pedro, na hora que trai Jesus, caindo em profunda depressão. E em vez de traí-lo, em vez de suicidar-se, como fez Judas, que também ficou com depressão, ele faz a grande transformação. E erige a casa do caminho, levando, dando a sua vida por Jesus. Então não importa o que a gente fez do passado, importa daqui para frente. Jesus nos convida então para o trabalho no bem. Vamos ver então que a ansiedade vai nos deixar muito atormentados. E o Cristo sempre esteve sereno. A sua característica era essa: 3 anos somente, 12 homens iletrados. E ele estava sempre tranquilo. E a renúncia, o desapego. O desapego de Jesus. A gente reclama porque não tem um carro importado. Às vezes porque não tem nenhuma bicicleta, uma moto, um carro, e a gente sempre está reclamando. E Jesus jamais teve nenhum automóvel. Nunca tomou uma condução. E havia bigas maravilhosas, quadrigas encantadoras pelos romanos. Ele andava a pé nas estradas ensolaradas da Galileia, como o nosso Francisquinho andava a pé, caminhando até Roma para pedir autorização ao Papa para pregar o Evangelho de Jesus. E disseram que aquilo era impossível, alguém viver como Jesus vivera. E ele disse: então vamos pregar o Evangelho, porque se a gente não pode cumprir. E nós reclamamos de tudo isso. E Jesus, a única vez que toma de uma condução é quando ele pega, por empréstimo, pede aos apóstolos: vão até uma determinada casa. Encontrarão um jumento, uma jumenta e um jumentinho que jamais foi montado. Ele toma daquele animal pequenino, ridículo, mesmo naquela época. Entra com os pés arrastando pelo solo, imagina-se. E a multidão jogando palmas, aclamando, gritando: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E poucos dias após, o crucificaria, escolhendo em lugar dele Barrabás. Jesus não estava preocupado com a glória do mundo, mas nós queremos receber a glória do mundo, os aplausos de todos. Ninguém pode falar mal da gente. Pessoal, se não criticarem a gente, cuidado. É sinal que a gente não está fazendo nada. Ser criticado é uma bênção. Rejubilai-vos quando vos perseguirem em meu nome, dizia Jesus. Então, testemunhá-lo, como ele nos disse: aquele que testemunhar por mim, me confessar diante dos homens, eu confessarei e testemunharei diante de meu Pai. Jesus renunciou a tudo. Pega.